Daria tudo pra você voltar pra mim, pra te sentir mais uma vez e te abraçar, pra te dizer que o nosso caso não tem fim, que toda hora é hora certa de voltar. Se é pra chorar, eu choro junto de você, e do teu lado é bem mais fácil ser feliz. É que meus olhos foram feitos pra te ver, e está na hora de você voltar pra mim. Sempre que eu faço amor contigo, parece que é o primeiro e o último prazer. Quero fugir, mas não consigo, jurando que te esqueço, só lembro de você. Eu estou tão triste, não suporto ver você tão longe assim. Eu te amo tanto. Parece que é o primeiro e o último prazer. Quero fugir, mas não consigo, jurando que te esqueço, só lembro de você.